é o inferno. Toda e qualquer igreja, toda e qualquer igreja merece a morte. Morte aos cristãos! Morte aos cristãos! Morte aos cristãos! Morte aos cristãos!